Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus por essa oportunidade nova de estar aqui. Agradecidos por termos novamente sido convidados aqui para estar novamente presente. Agradecemos ao pessoal da casa. E peço desculpa aqui pelo início aqui demorado, porque estava ajustando o aparelho aqui para deixar disponível depois a palestra gravada na internet, como eu tenho feito já algumas vezes. E nesta noite vamos tratar do tema Não se turbe o vosso coração. É uma análise da influência dos problemas do mundo sobre a nossa confiança na vida. Mas antes de a gente começar a falar disso, nós temos que lembrar que há exatos 128 anos atrás, no dia 16 de agosto de 1886, o Dr. Bezerra de Menezes, ele no auditório em que ele convidou todas as pessoas que faziam parte daquela elite cultural da capital do Império, que estavam lá ávidas para entender por que ele, um homem público, um católico conhecido, respeitado na sociedade, por que ele tinha se convertido ao Espiritismo. E ele, nessa grande demonstração de amor pela doutrina espírita, ele comunicou às pessoas presentes a sua adesão ao Espiritismo. Por que ele estava mudando de filosofia, de vida, por que ele estava adotando os princípios do Espiritismo. Isso tem um valor espiritual muito grande para todos nós no Espiritismo. E podemos dizer para a espiritualidade e para a espiritualização do Brasil. Porque ali começava uma grande tarefa, uma grande missão de alguém que iria possibilitar a implantação do Espiritismo no Brasil. Hoje, o que nós temos de conquista em termos de doutrina espírita, a abertura que ela tem na sociedade, Bezerra de Menezes é um dos grandes colaboradores que permitiram isso. Por isso que nos cabe nesta noite lembrarmos deste fato tão significativo para a história do Espiritismo. Se não fosse por esses grandes missionários que vieram do mundo espiritual nos trazer grandes exemplos e grandes ensinamentos, nós não poderíamos hoje refletir sobre temas tão importantes que nos afetam a vida, não poderíamos pensar, não teríamos referência sobre esses assuntos. Teríamos sim o conhecimento terreno, sempre muito importante, as descobertas que os nossos cientistas encarnados realizam têm grande valor, são muito importantes, e todos eles merecem muito o nosso respeito, a nossa consideração pela sua contribuição para a evolução humana. Mas o conhecimento espiritual, a explicação vinda do mundo espiritual sobre os nossos problemas, tem um valor muito grande. Porque chega uma hora que as explicações dos materialistas, as explicações dos estudos científicos que abordam a questão apenas do ponto de vista material, chegam a um limite. E o conhecimento espiritual nos dá a possibilidade de ir além, de conhecer um pouco mais sobre tantas problemáticas que nós vivenciamos. E o nosso tema tem tudo a ver com isso. Nós vamos partir do conhecimento espiritual sobre o medo para refletirmos o quanto isso pode estar causando problemas em nossa existência. O medo é algo que está presente em nossas vidas por vários fatores, por várias circunstâncias, mas sentimos mais fortemente o medo em decorrência de algumas causas, que são como as notícias que nos chegam até nós e que nos causam grande temor pela vida. São notícias relacionadas à violência urbana. Nós não vamos dar muitos exemplos aqui disso, porque não queremos trazer numa noite tão iluminada quanto essa a lembrança de fatos tristes e deploráveis da existência humana. Mas quantas situações hoje, vivendo nas grandes cidades, ou mesmo nas pequenas cidades, nós estamos passando por situações que nos causam medo. Medo pela nossa integridade e pela integridade das pessoas que nós amamos. Nós muitas vezes não estamos tranquilos nem para desembarcarmos de um automóvel, nem para irmos a um comércio, a uma casa bancária. Não temos essa disposição muitas vezes de agirmos com tranquilidade na rua quando encontramos um irmão, porque nós podemos já imaginar que eles estão ali sendo ameaça a nós. E muitas vezes nós deixamos até de sorrir para os outros porque estamos com medo e acreditamos lá no íntimo que temos que pôr uma cara ameaçadora, intimidadora, para bloquear a ação de qualquer pessoa que possa nos fazer mal. E nós perdemos a nossa naturalidade, a nossa fraternidade, muitas vezes fica ali recolhida por temermos o nosso irmão. E existem outras razões para o nosso medo também, como guerras, que graças a Deus não têm ocorrido aqui no nosso país, mas não podemos nunca esquecer que temos outros problemas gravíssimos nele também, como a violência que já falamos, mas hoje as notícias de guerras nos atemorizam muito, porque nós pensamos que dessas guerras podem desenvolver situações piores para a humanidade. Pode surgir, talvez, um terceiro grande conflito mundial. Isso é possível? Sim. Mas já fica aqui um alerta, que não permitamos que o nosso coração se conturbe, se perturbe, que não permitamos que essas possibilidades de lutas que a humanidade possa vir a enfrentar mais intensas, que isso possa nos tirar a naturalidade, o desejo de viver, a esperança e a fé. E temos também, olha, as questões do terrorismo, fatos que nos chocaram nos últimos anos, de ações onde indivíduos, querendo ali reivindicar por alguma causa, partiram da ideia de espalhar o terror, o medo nas pessoas. É algo também muito aterrorizador, porque nós pensamos, quando isso chegará até a nossa sociedade? Mas quando nós já temos um pouquinho de amor e caridade pela humanidade, não precisa nem ser muito amor, mas quando já temos um pouquinho desse amor, nós nos solidarizamos e lamentamos aqueles que passam por essas situações tão lamentáveis, tão tristes, de atentados terroristas. E a nossa lista prossegue. As calamidades naturais são tufões, furacões, tempestades, chuvas devastadoras, inundações, secas prolongadas, quedas de objetos como asteroides na Terra, meteoros. Isso tudo nos causa também um temor que muitas vezes nós temos pela nossa segurança. E aí temos ainda na nossa lista desastres de todos os tipos. Desastres em todos os tipos de meios de transporte, desastres nas construções que o homem realiza, e isso também nos causa muita preocupação. E aí temos as epidemias, aquelas doenças que se generalizam em grande número de pessoas, em populações inteiras, e aquelas que nos ameaçam. A última grande epidemia agora, que as pessoas estão com medo, desculpem, ela ainda não é uma epidemia, tá? Ela é localizada lá ainda no continente africano, é a do vírus Ebola. E as pessoas já começam a mudar os seus hábitos, já começam a refletir e a pensar, e vêm nos perguntar muitas vezes, há risco dela chegar até aqui? Será que pode acontecer algo com a gente? Então, é algo que já está causando a preocupação nas pessoas. Há pouco tempo atrás, estávamos vivendo o problema da gripe aviária, da gripe suína, e teremos notícias de novas doenças no futuro. Não se alarme, porque faz parte das condições de vida material. As doenças estão dentro de um contexto aqui nosso, do mundo material, e podemos dizer que elas são até necessárias para a evolução do homem. Mas não vamos abordar essa temática agora, ou pelo menos hoje. E temos a questão dos conflitos sociais, onde as pessoas partem para disputas, né, ali pelos seus direitos, de forma muitas vezes agressiva, de forma violenta, e nos causa temor. Uma época nós achamos que é muito bonito os nossos jovens irem às ruas, reivindicarem, protestarem, nós mesmos estaremos lá, mas recentemente nós temos medo que eles participem, porque em meio a esses conflitos muitas vezes, ou melhor, em meio a essas reivindicações, muitas vezes surgem conflitos e isso nos causa temor e preocupação também. E vamos considerar, né? Já temos muita coisa aqui na nossa lista. Poderíamos ainda elencar várias coisas, notícias inúmeras sobre muitas outras situações da experiência humana, e nós passaríamos a noite falando de causas de temor. Temor por ingerir alimentos contaminados, temor por contrair uma doença rara, temor por sermos portadores talvez de um gene que possa favorecer o surgimento de uma doença rara, e por aí vai. A nossa lista de fatores que nos atemoriza é muito grande, e lá no íntimo isso tem um impacto sobre nós. E é daí a preocupação nossa de refletirmos sobre o medo, o quanto ele pode nos deter a nossa marcha evolutiva, o quanto ele pode nos paralisar. E o medo é algo tão sério, é algo tão grave, que até no mundo espiritual mais próximo aqui da Terra, existe preocupação com o medo. Lá em nosso lar, nós vamos ver aqui as informações que André Luiz trouxe no livro Nosso Lar, num determinado momento da história humana, que o medo que, de coisas que se passavam aqui na Terra poderiam se refletir lá nessa colônia espiritual. Todos já devem ter ouvido falar, pelo menos alguma vez, que o espírito ao desencarnar, ele não vai ficar no nada. Ele vai habitar lugares, vai habitar regiões que são propícias para o seu condicionamento mental, como nós temos aqui na Terra. Dificilmente nós nos adaptaríamos no vazio, no vácuo. Nós precisamos do mundo das formas, porque é a característica que nós ainda estamos adaptados a viver. E é por isso que o espírito que desencarna precisa viver no mundo espiritual, numa colônia espiritual, precisa viver num ambiente que represente para ele aquele ambiente terreno que ele está acostumado a viver. Então nós temos, de André Luiz, uma informação importante, né? O quanto as notícias que chegariam à colônia espiritual Nosso Lar, o quanto essas notícias poderiam perturbar os cidadãos de Nosso Lar. Lá por volta do ano de... quando vai estourar a Segunda Guerra Mundial, as autoridades de Nosso Lar começam a se preocupar quando começariam a chegar aquelas notícias de todos aqueles eventos catastróficos que estariam acontecendo na civilização. O quanto aquilo poderia repercutir na mentalidade daquelas pessoas. E André Luiz ouve de um sábio instrutor, de uma sábia instrutora, recomendações sobre o medo. Ele vai então nos trazer essas notícias lá no capítulo 42. Elevada porcentagem de existências humanas são estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Aqui a sábia benfeitora estava dizendo para André Luiz por que as autoridades de Nosso Lar estavam dizendo para os espíritos: tomem cuidado com os seus pensamentos, vigiem seus pensamentos, não permitam que o medo tome conta de vocês, se preparem para as notícias que virão da Terra, que são de horas difíceis, de momentos de sofrimento. E então ela explica por que as autoridades tinham essa preocupação. Porque tanto encarnado quanto desencarnado, se nós permitirmos que o medo se instale em nós, as nossas forças ficam bloqueadas, as nossas forças se paralisam, nós perdemos motivação para viver quando permitimos que o medo tome conta da nossa vida. Porque nós paramos de agir de maneira espontânea, paramos de agir pensando no progresso, paramos de agir pensando em avançar e preferimos ficar na retaguarda, seguros, protegidos nas situações de conforto que nós vivemos. E a sábia benfeitora ainda disse mais para André Luiz: classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Nós todos trazemos forças que nos impulsionam à evolução. É aquilo que poderíamos dizer que é como um instinto que nos impulsiona a sempre buscar mais e melhor. É uma disposição que nós temos de conquistar, de ir à luta, de querer conquistar. Mas se nós permitirmos que o medo se instale em nós, essa grande disposição se esvai. Essa disposição de conquista, de avançar, de progredir, tira de nós, ela se perde por causa do medo. Então é por isso que eles colocam dessa forma, que o medo, não importa se é aqui para a criatura encarnada ou desencarnada, ela paralisa a força. E alguém poderia refletir assim agora: mas como pode ser? Espíritos desencarnados vão temer uma guerra? A guerra não poderia atingi-los lá. Naturalmente, eles tinham medo pelo aquilo que as pessoas que eles amam passariam aqui na Terra. E aí vem uma das grandes razões do nosso medo. Nós temos muitas vezes medo de sofrer. Nós não temos muitas vezes tanto medo de perder nem mesmo a vida, mas nós temos medo de sofrer. Nós temos medo de que as pessoas que nós amamos também sofram. Qual pai, qual a mãe não vai dizer que não se preocupa pela segurança dos seus filhos? Qual esposo, qual esposa não vai dizer que se preocupa pela segurança do seu cônjuge? Todos nós carregamos medos, não só por nós mesmos, mas pelas pessoas que nós amamos, por aquilo que nós desejamos, por aquilo que nós veneramos no mundo. Então imagine a carga de temores que nós carregamos em nós, imagine o quanto nós estamos hoje submetidos a essa influência. E logo mais vamos ver como ela tem chegado até nós. Nós temos mais informações do mundo espiritual sobre o medo. E quem nos traz essas informações é a sábia benfeitora Joana de Ângeles, que vai nos dizer assim: conforme a expansão das ideias vincula-se a outras mentes e atua na própria organização fisiológica em que se apoia, produzindo manifestações equivalentes à onda emitida. Ela nos disse isso quando ela abordou a questão do medo, e ela vai nos dizer que quando nós estamos com medo, nós nos ligamos mentalmente com outras criaturas, passamos a comungar de uma atmosfera mental de temor, não somente nossa, mas dos outros também. E aqui dá para começar a explicar, talvez, por que muitas pessoas têm medos súbitos, medos inexplicáveis que de uma hora para outra se instalam em sua vida. Não ignorando que possa haver até razões fisiológicas para isso, mas a origem mais profunda desses grandes temores que se instalam, que geralmente para o indivíduo, numa determinada fase do seu desenvolvimento juvenil é que começa a aflorar, as pessoas muitas vezes estão, na verdade, captando essa onda de terror que muitas vezes vai, de maneira sutil, envolvendo as mentes humanas. E nós sabemos que por trás dessas ondas mentais de terror, há interesses de seres que são rebelados da lei divina, há interesses de espíritos que desejam dominar muitas coletividades da Terra para que cumpram as suas vontades. Daí, então, nós podemos perceber o quanto nós poderemos ser manipulados pelo medo. Veremos mais adiante como nós podemos até atender interesses desses grupos espirituais que muitas vezes querem entender dominação sobre os encarnados a partir do medo, como nós podemos atendê-los quando, por exemplo, em razão dos temores que nós temos da violência urbana, nós passamos a apoiar ideias como pena de morte, castigos violentos para aqueles que praticam atos ilegais, ilícitos. Quando a gente começa a responder dessa forma contra aquele que erra, nós poderemos estar, na verdade, por medo, por desejo de nos preservar, mas atendendo a interesses destes que desejam, na verdade, estabelecer ali um controle sobre os encarnados, para que possam, assim, determinar quem deverá desencarnar, quem irá permanecer. E quando a gente pensa em comunidades tão submetidas a grande terror, ao grande medo, é provável que ali as pessoas ajam como ajam, em razão dessa influência que esses espíritos exercem nessas comunidades. Por isso que devemos pensar muito quando reagimos pelo medo, se é apenas uma reação nossa ou se ela atende interesses espirituais de seres que ainda estão distantes da compreensão das leis divinas. É algo para pensarmos e refletirmos, mas jamais para permitir que o medo tome conta de nós. Porque nós sabemos que se existem espíritos que desejam nos dominar, o número daqueles que desejam nos libertar e nos levar para Deus é muito maior. E o poder que eles têm também é muito maior. Porque eles têm o poder da força que rege o universo, que é o amor. Eles têm um poder imenso, os espíritos benfeitores, como Bezerra de Menezes e milhares de outros que nos assistem em nossa evolução, que nos ajudam, que nos impulsionam, que nos fortalecem. Então nós não vamos permitir que essas reflexões nos tragam medo nunca. Teremos como lembrança a confiança que temos que ter nessa grande espiritualidade que tem nos auxiliado. A todos. Basta que pensemos nos momentos de luta, de provas, através de uma oração, e eles estarão ali apostos para nos ajudar, como sempre fizeram. E temos mais notícias, então, do mundo espiritual, nos explicando o quanto o medo é pernicioso na nossa evolução. Vamos ver com o espírito Hamed que quanto mais pensarmos e voltarmos nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de vê-lo e senti-lo. Já conversou com uma pessoa muito pessimista? Já viu como que ela fala de tudo da vida? É sempre com um aspecto negativo. É sempre que aquilo não vai dar certo, que nada está bom. Por quê? A pessoa permite isso, olha, que a sua visão já catastrófica se transfira para tudo da vida. Ela passa a ver os problemas que são naturais do mundo como se aquilo fosse o quê? A regra. Se existe distúrbio, perturbação, desastre no mundo, catástrofe, então tudo é desequilíbrio. E quando na verdade nós vamos ver, não é tanto assim. Existem problemas, sim, mas quantos dias benéficos, quantos dias tranquilos nós não passamos sem perturbações, sem conflitos, sem dificuldades. Mas a pessoa que tem essa forma catastrófica de ver o mundo, que está sempre vendo apenas o aspecto negativo, ela não é capaz de ver. E ela passa a agir de uma maneira negativa perante a vida. E muitas vezes ela não progride, ela não se sente bem na vida, ela não está ali satisfeita com as suas condições, porque a sua forma de pensar lhe determina como é o mundo para ela. Ela não é capaz de ver um mundo diferente, ela só é capaz de ver um mundo catastrófico, então ela estará sempre infeliz. É a tal história, se colocarmos um óculos escuro, nós veremos tudo escurecido. Agora, se tirarmos, veremos a luz na sua intensidade, que nos é suportada. Então, é algo para pensarmos e refletirmos também. E ele vai mais adiante dizendo: o resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade. Lembra aquele exemplo que eu estava falando lá? Você vê o seu próximo já achando que ele é uma ameaça a você, o que que você faz? Você já cria uma barreira contra ele. Então você perde a espontaneidade de encontrar um irmão em meio do caminho. E ele ainda diz, olha, pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a nossa atmosfera de temor que nos envolve. Sabe por que muitas vezes nós somos agressivos, nós somos violentos, porque tantas vezes nós somos, às vezes, intolerantes contra o nosso próximo? Às vezes é só falta de caridade mesmo, às vezes é egoísmo, mas muitas vezes é o nosso instinto de preservação que nos coloca dessa forma, de que temos que atacar, temos que agredir para nos proteger. Porque essa é uma reação básica, instintiva, natural que nós temos, herdada de milhares de anos atrás, que é um mecanismo de sobrevivência que temos. Primitivamente, nós temos duas possibilidades de ação. Ou a gente recua, se fecha para se proteger, ou a gente ataca, a gente contra-ataca. E muitas vezes nós estamos hoje na vida ainda presos a esse mecanismo primitivo de poder se fechar do mundo, não acreditando em nada, se isolando. Muitas vezes a gente se priva de vir um sábado à noite a uma reunião como esta porque nós temos medo de sair à rua à noite e perdemos a oportunidade de compartilhar de momentos de fraternidade, de rever os amigos, de ouvir ideias diferentes. E nos fechamos. Ou, em muitas vezes, nas nossas situações do dia a dia, nós agimos com agressividade, respondendo ao nosso próximo, na forma como nos conduzimos na rua com os nossos automóveis. E por aí vai os exemplos inumeráveis que poderíamos citar de quantas reações que estamos agressivos, intolerantes, mas porque no fundo é um reflexo do medo que nós carregamos em todos nós. E tem pessoas que diriam assim: eu não tenho medo de nada. Mas é uma ilusão. Todo ser humano tem medo de alguma coisa em algum momento da sua existência. Podemos não ter consciência dos medos que nós temos, mas de alguma coisa nós temos medo, porque somos conscientes da nossa fragilidade. Nós somos conscientes de que não somos pessoas invulneráveis, que não somos seres imbatíveis. Por isso que nós tememos. E não é mal temer. Não é ruim ter medo. O grande problema é o domínio que o medo estabelece sobre nós. Porque quando o medo nos desperta a prudência, a cautela, ele se torna algo positivo na nossa vida. Agora, quando ele se torna um fator que limita as nossas ações, aí ele se tornou negativo. Então, a nossa reflexão é para que pensemos que o medo deve estar subordinado à nossa inteligência, à nossa fé, à nossa confiança na vida, e nunca estarmos subordinados ao medo. E Hamed já não fala mais nada, porque paramos aqui com ele. Vamos ver então sobre o quanto as notícias ruins podem induzir-nos ao medo e à perda da confiança da vida, gerando desestímulo que nos constrói a disposição perante a vida na Terra. Teve um dia que eu fiquei em casa, estava meio adoentado, fiquei para repousar e vi a programação da TV naquele dia. O primeiro telejornal da manhã começou falando dos problemas do dia anterior. O próximo telejornal, mais problemas. O jornal do meio-dia, mais problemas. Do final da tarde, mais problema. Mudava de emissora, mais problemas. O último telejornal do dia, só problemas. Aquele período foi um período infeliz, um período triste para a cidade, muitas situações difíceis. Imagine o estado emocional com uma pessoa que vai colhendo num único dia tantas notícias ruins. Você fica realmente pessimista em relação ao mundo, à cidade que você vive. Você fica realmente com medo da vida. Agora imagine se nós não tomamos consciência dessa situação. Se só vamos colhendo as notícias e guardando na nossa memória. E não refletimos sobre elas, não discutimos, não vemos que talvez as coisas não sejam tanto quanto falam. Imagine o quanto isso poderá ir nos consumindo a nossa disposição de viver. E é isso exatamente que acontece. Nós vamos colhendo tantos noticiários difíceis e nós vamos somando aquela nossa forma catastrófica de ver a vida, muitas vezes analisando apenas a vida no seu aspecto negativo, sem nunca reconhecer o número superior de situações positivas que temos, que nós nos tornamos pessoas amargas, pessoas que não têm esperança e muitas vezes pessoas que adoecem em função dessa falta dessa força interior, de confiança, de fé, de certeza de que as coisas serão melhores. Então nós temos que selecionar muito bem tudo que nos chega, devemos pensar muito bem em tudo que acontece a nós. Porque nós poderemos ser até pessoas que vamos ser mais vulneráveis aos problemas. Olha essa história, que triste. Nós temos o caso, então, de uma família que se isolou do mundo por 2 anos por medo de morrer. E como que aconteceu? Olha, tudo começou com o filho mais novo, quando o filho mais novo se mudou para a casa dos pais, alegando perseguição. Em pouco tempo, a fobia contaminou toda a família, que desenvolveu uma rotina para sobreviver sem precisar sair de dentro de casa. Isso foi em Presidente Prudente, que aconteceu por volta de uns 2 anos atrás. O que aconteceu? O jovem achava que estava então sendo perseguido, levou a família o problema, começou a morar com os pais, eles também se deixaram levar pelo medo. O pai recebia uma aposentadoria, passou ele, a mãe, um outro filho do casal, casado, com a esposa esperando o bebê, também morando ali, todos passaram a viver de que forma? O pai contratou uma pessoa, um motoboy, que ia pagar as contas, receber o dinheiro no banco, pagar as contas, já passava no supermercado e trazia a despesa do mês para eles ficarem lá trancadinhos, seguros dentro da sua casa. Não fossem os vizinhos que alertassem a polícia, chamassem então a assistência social para ver o que estava acontecendo com aquela família isolada ali, sem contato nenhum com o restante do mundo, aí entraram lá e descobriram as condições que eles estavam. Parece que eram pessoas que estavam todas perturbadas, todas ali numa situação de delírio, de perturbação. Vamos ver como foi essa história. Quando foram resgatados, nenhum deles estava descabelado ou gritando. Eram pessoas comuns, mas com medo de tudo, de todos, de serem descobertos, enfim, do mundo. Quem deu essa declaração foi a senhora Maria Helena, que é diretora do Departamento da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Presidente Prudente. Então veja, gente, o quanto notícias de medo podem criar no imaginário de uma pessoa uma disposição tal para ela se fechar e se isolar do mundo. Qual será a nossa reação hoje diante de tantos temores que nos chegam, de tantas situações? O que será que nós estamos fazendo com a nossa vida em função do medo? É algo que devemos refletir e pensar, porque nós não somos seres inertes, nós não somos pessoas que não temos sensibilidade, nós somos espíritos que estamos aí hoje reagindo de alguma forma, porque nós somos criaturas impassíveis, nós somos capazes de reação. Então algo em nós pode estar acontecendo. Um exemplo que acontece com muitas pessoas, de tanto ouvirem falar de tantas notícias ruins, de tantos problemas na sociedade, de tantas dificuldades, de tantas situações difíceis. Olha só, existem pessoas que de tanto ouvirem falar sobre tantos temas, elas passam a odiar as pessoas que estão criando aqueles problemas. Quem já não sentiu ódio, por exemplo, muitas vezes quando ouve falar de que determinada pessoa foi lá e criou um grande mal para alguém? E aí permite que aquele sentimento tão inferior tome conta e nos faça até desejar o mal para aquele infeliz, desejar o mal para aquele nosso irmão. Muitas pessoas sentem isso. Muitas pessoas às vezes falam, ah, esse indivíduo deveria passar por isso, isso e isso, para ele pagar pelo que ele fez. Agora, muitas vezes, nós passamos a generalizar, nós passamos a estender esse ódio, não a um indivíduo, mas às vezes a toda uma coletividade. Nós sabemos que alguém provém de um meio, nós julgamos que todos daquele meio são daquela natureza. E quer ver um exemplo hoje muito ilustrativo disso? Nós constatamos isso pelas redes sociais. Hoje, em função do conflito entre Israel e os palestinos, muitas pessoas estão dizendo nas redes sociais, falando, odiando os israelenses, dizendo que eles mereceram tudo o que os seus antepassados passaram em termos de perseguição. Essa é uma coisa muito perigosa, porque nós podemos estar reacendendo algo que é lamentável na história da humanidade, quando perseguimos um povo porque ele era diferente nas suas crenças, nas suas práticas. Isso é o tal discurso do ódio, então, que nós temos aqui. É quando as pessoas começam a falar tanto contra alguém, contra algumas pessoas, contra ideias, e as outras vão odiando. E as outras vão passando a ter raiva, porque acham que aquela pessoa é realmente indigna. Porque de tanto que se fala que ela não é, as pessoas acabam aceitando essa ideia. Então nós não podemos jamais permitir que qualquer notícia que nos tragam nos leve a odiar uma pessoa, nem uma comunidade, nem um povo, nem uma legenda, nem uma facção, nem um grupo, nem um time, nenhuma torcida. Muitas pessoas, muitas vezes, se deixam levar por isso, né? E isso, então, é algo que devemos pensar muito, porque quando nós estamos insuflados com esse discurso do ódio, que é o medo disseminado, né, proporciona o surgimento do discurso do ódio, cuja intenção é a promoção do ódio contra os indivíduos que são vistos como inimigos. Olha como nós reagimos quando nós compramos essas ideias, então. Nós passamos a querer exercer a justiça com as próprias mãos. E recentemente houve um caso lamentável de pessoas que identificaram uma pessoa como sendo praticante de práticas ali que levariam crianças a sacrifício, e essa pessoa foi espancada até a morte por causa de boatos que surgiram, e as pessoas cheias de ódio, de intolerância, cheias de desejos de vingança, o que elas fizeram? Levar a cabo uma situação triste e lamentável. Então vigiemos muito o que recebemos e vigiemos muito o nosso estado interior, para que não sejamos instrumentos de dor, de destruição na vida de ninguém. Porque é isso que o medo descontrolado pode fazer em nós. Nos propiciar aí a condição de nos tornarmos criaturas violentas, agressivas, e justificamos isso com as nossas argumentações depois, dizendo, não, mas aquilo precisava ser feito, ah, eu agi por impulso. Não é bem assim. se nós estamos suficientemente esclarecidos e se estamos preparados a revidar essas ideias, nós não seremos aliciados por elas, não seremos comandados por elas. E aí nos vem então uma reflexão. Diante de tantos problemas do mundo, tantas dificuldades, tantas lutas, tantas situações tristes e lamentáveis, seria melhor a gente então nem tomar conhecimento. Seria melhor a gente ser ignorante ou viver isolado numa comunidade bem simples, não é assim? A gente às vezes pensa até em se mudar para outro lugar mais tranquilo, não é isso? Será que nós temos que ser realmente indiferentes ao problema do próximo? Será que realmente é melhor para a nossa existência não tomar conhecimento do que se passa no mundo? Já sabemos que não, né? Já sabemos que não podemos viver alheios a absolutamente nada. Precisamos saber, precisamos conhecer as histórias tristes, as histórias lamentáveis, precisamos saber da dor, do sofrimento de quem está hoje vivenciando momentos difíceis no mundo. Mas isso tem um limite desse conhecimento. Existe uma forma que a gente deve se apropriar desse conhecimento. E vamos refletir sobre essa forma, buscando a parábola do Evangelho, que pela imagem aqui, acho que vocês vão saber deduzir qual é. É a parábola do bom samaritano, não é isso? Nessa parábola, Jesus ele nos trouxe lições inesquecíveis, não é? Jesus teve muitas intenções ao trazer essa parábola. Inicialmente, ele quis mostrar para os judeus e para o mundo todo, quando ouvisse novamente essa parábola, que nunca, por motivos religiosos, por separações, por dissensões, jamais deveríamos deixar de amparar quem precisa. Por isso que ele trouxe a figura do samaritano para representar aquele que ajudaria o homem caído, um judeu caído, mostrando que ser irmão não nos impede, ser irmão é de qualquer ser humano, independente do grupo a que ele pertença, independente se ele é nosso rival nas ideias ou não, se ele vive separado de nós ou não, porque essa era a condição que samaritanos e judeus viviam. Por questões históricas, religiosas, eles tinham se separado enquanto grupo, e os samaritanos então eram mal vistos pelos judeus. E Jesus, ao trazer a figura do samaritano, teve a intenção de mostrar: olha, até no meio daqueles que vocês consideram pecadores, existem homens que praticam a lei de Deus. Jesus já estava aí rompendo com os preconceitos. Mas essa parábola, ela também nos inspira uma ideia muito grande também. O que que o samaritano fez com o homem caído, o homem ali sofrendo, né? Ele parou, ajudou. Para começar, ele não se deixou dominar pelo medo. Porque vendo um homem caído, surrado, espoliado ali no meio do caminho, ele poderia deduzir facilmente: assaltantes roubaram esse homem, o espancaram, eles podem estar por perto, eu vou embora. Não. Ele não se deixou levar pelo medo. Ele viu alguém caído que precisava de ajuda, ele não permitiu que o medo o impedisse de ajudar. Ele foi lá e ajudou o homem caído. Ele foi lá e socorreu. E mais, ele levou esse homem até uma hospedaria. Ele pagou para que esse homem ficasse ali hospedado até se restabelecer. Ele não teve medo de ter perdas, ele não teve medo de se comprometer ajudando alguém. Essa parábola nos inspira também isso, de que não podemos ter medo de ajudar o nosso próximo, independente da circunstância, que é o nosso dever, façamos, sem medo, não permitindo que o medo tome conta de nós. Mas essa parábola, ela também nos inspira algo muito importante. Jesus disse que o homem, o samaritano, depois que tomou as providências, prosseguiu a sua viagem. E quando voltasse, ele tomaria conhecimento do que aconteceu com esse homem, com o homem ferido que ele socorreu. Veja, Jesus está dizendo nesse momento que quando nós sabemos de um problema, nós temos que nos mobilizar para agir na solução daquele problema. Uma vez feito o que nos cabia, o que nos competia, o que estava ao nosso alcance, nós temos que prosseguir a nossa jornada. É assim que nós vamos diante da vida, perante tantos problemas, prosseguir. Nós vamos tomar conhecimento dos problemas, nós vamos agir o quanto nos cabe agir para a solução deles, o que está ao nosso alcance, mas nós prosseguiremos a nossa jornada. nós não vamos permitir que a reflexão de que existem problemas no mundo nos detenha a caminhada. Porque o samaritano poderia não ter prosseguido viagem. Ele poderia pensar, os caminhos do mundo são muito perigosos, deixa eu me fechar aqui, aonde é seguro. Mas não, ele prosseguiu. A parábola também nos inspira a isso. Devemos ajudar aqueles que necessitam, superando os nossos medos, os nossos receios. Se o que nos cabe é pelo menos uma prece por aqueles que sofrem, nós faremos a nossa ação de pedir a Deus por esses que sofrem e iremos prosseguir. Nós não vamos permitir que aquelas notícias ruins nos detenham a existência. Nós vamos confiar no nosso destino e iremos prosseguir. É isso que a parábola nos inspira sobre essa questão de tomar conhecimento dos problemas do mundo. Paremos, ajudemos, façamos o que é possível. Mas uma vez feito, prossiga a sua jornada, prossiga a sua vida. Quando nós tomamos conhecimento de problemas do mundo, talvez a gente não possa agir materialmente, socorrendo, amparando, assistindo, mas podemos fazer uma vibração de amor por aqueles envolvidos. Mas prosseguiremos a nossa existência, confiando de que chegaremos no nosso destino. É isso que a parábola nos inspira, então. Então, o que, que nós podemos fazer, né? Ó, a medida certa para nos apropriarmos de informações sobre a dor dos outros é até o ponto em que nos solidarizamos, nos compadecemos e nos movemos para auxiliá-los. Fez essa etapa, prossiga. Não pare, não deixe de viver porque você passou a ter uma visão pessimista da vida. Continue acreditando de que dias melhores virão, de que momentos felizes chegarão, de que a humanidade desfrutará de momentos melhores no futuro. Porque é isso que tem acontecido com a gente nessas centenas de milhares de anos que nós estamos no planeta. Muitos períodos turbulentos, muitas dores, muitas lutas, mas existe uma força poderosa que nos mantém no planeta. Existe uma força magnífica que sustenta o homem e o impulsiona. Existe uma força tremenda que nos faz evoluir, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Nós não somos pouca coisa. Muitos irmãos evangélicos, né, quando expressam essa ideia, falam com muita sabedoria isso. Nós somos filhos do Pai. Somos filhos de Deus, nós não podemos jamais duvidar dessa condição. E é ela que nos dá força de continuar acreditando, de continuar prosseguindo, sabendo que nós não pereceremos. Poderemos passar sim por grandes lutas, mas nós sempre triunfaremos se conservarmos o nosso coração com paz, com harmonia, livre de ódio, livre de ressentimento, livre de desejo de vingança. Se a gente conservar o coração puro, de sentimentos inferiores, e alimentarmos somente fraternidade, somente bondade, e se alimentarmos em nós somente espírito de caridade, espírito de serviço ao próximo, nós teremos uma força imensa para prosseguir, porque é o nosso destino nos tornarmos vitoriosos espiritualmente, é nosso destino evoluirmos e nos libertarmos das nossas dores. Esse é o grande determinismo que o homem traz em sua existência: se libertar do sofrimento. Mas para isso é importante cultivarmos o amor, a caridade, a bondade, a generosidade, a fraternidade e não termos medo em nenhum momento de nossas vidas. E vamos refletir então com algumas indicações básicas de como lidarmos com o medo. Olha, como vamos lidar com as influências negativas dessas informações que nos chegam, né? Nós muitas vezes parecemos esse imenso rebanho, né, de seres aí que somos conduzidos por notícias que nos atemorizam muito. E vamos ver as recomendações então. Nunca usar dessas informações para reforçar nossas concepções pessimistas sobre o mundo ou nós mesmos. O fato de estar acontecendo uma guerra lá no Oriente Médio não quer dizer que o mundo é ruim como nós pensamos até hoje. Não quer dizer isso. Porque do mesmo jeito que está havendo dor e sofrimento lá, existem inúmeros lugares no mundo onde tem pessoas trabalhando pelo amor, pela bondade, pela caridade, pessoas sustentando obras assistenciais, existem pessoas trabalhando integramente, de maneira honesta, jovens estudantes se dedicando para ter um futuro melhor, profissionais executando as suas profissões com consciência. Quanta gente boa, quanta gente no mundo criando progresso. Vamos lembrar, nesses momentos que a gente pensa que parece que está tudo perdido, tudo desgovernado no mundo, vamos lembrar que também tem muita coisa boa acontecendo. Então não vamos permitir que notícias ruins nos reforcem visão catastrófica sobre o mundo. Também selecionar os meios que nos trazem as notícias. Aqueles sensacionalistas, aquele que é o cara que fica na televisão falando 15 minutos de algo que não merecia nem mais do que 2 para ser noticiado, aquilo não deve ser por nós absorvido. Porque aquilo é exploração do sofrimento humano, é exploração da dor, é busca de audiência aquilo. Nós não precisamos saber detalhes de como uma pessoa foi assassinada. Não precisamos, gente. Não precisamos detalhes dessas coisas. Todos os indivíduos adultos já sabem a que ponto chega a maldade humana. Nós não precisamos mais exemplos. Então bloqueemos essas informações. Isso não quer dizer que a gente não vai saber que existe índice de violência na nossa cidade, que a gente vai ignorar o problema da segurança pública, mas a gente não precisa que mostrem cenas chocantes. E reafirmarmos a nossa fé perante a vida. Essas são formas, então, que nós sempre temos que pensar ou agir quando nós recebemos as notícias ruins. Tem problemas, sim, mas confiemos nessa força triunfante que nos faz evoluir. E nós vamos ver que Jesus, ele lidou com o medo nos discípulos, em situações em que eles estiveram ameaçados, e Jesus mostrou para eles, olha, não tenha medo, tenha confiança, vai dar tudo certo. Eu não vou narrar a passagem do Evangelho de Mateus aqui, que está no capítulo 14, dos versículos 26 ao 32. Eu vou colocar para vocês um vídeo que ele nos mostra de forma muito singela, mas muito bela, como foi esse episódio em que Pedro demonstrou muito medo e depois Jesus falou para ele por que, que o medo tinha vencido ele. Foi por causa da falta de fé dele. Vamos ver então. Águas, foi por causa do medo. O Evangelho, a narração aqui não fala, mas no Evangelho de Mateus está lá isso. Ele, quando viu que o mar estava um pouco revolto, naquele momento o medo tomou conta dele. E aí ele começa a afundar nas águas. Ele pôde iniciar aquela caminhada ali nas águas, porque Jesus criou uma base fluídica. Esses mesmos fluidos que os espíritos usam para nos curar, para nos ajudar, que usavam nas materializações, Jesus criou uma base, e aí o que, que aconteceu? Pedro, porque confiou em Jesus, deu força para que Jesus criasse aquela base também. E aí então ele começa a caminhar. Jesus está se valendo da confiança dele para manipular os fluidos e favorecer a sua caminhada ali. Mas quando ele sente ali a tempestade, o medo toma conta dele, ele deve ter pensado, puxa, isso aqui é impossível. E o que, que acontece? Por perder a fé, ele começa a afundar. É por isso que Jesus falou para ele, por que tão pouca fé? Você vê que Jesus vai lá e socorre ele. É exatamente o que acontece com todo mundo aqui. Todos nós enfrentamos a vida, começamos a caminhar aqui nesse mundo, nessa existência. Quando a gente deixa o medo tomar conta da gente, porque a gente perde a fé, o que, que acontece? Você começa a afundar no mar da vida. Os problemas começam a te envolver e você se sente sem força. É aí que a gente pede socorro, não é isso? Pedimos socorro a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, ao nosso Espírito Protetor, a Bezerra de Menezes. E olha, nós somos socorridos, eles nos dão as mãos, nos tiram e nós sentimos a força ali novamente. Eles falam, por que tão pouca fé? É a fé que nos dá força para a gente superar qualquer momento difícil da vida, qualquer situação de temor. É a fé racional que nós temos no Espiritismo, que nos mostra de maneira assim indiscutível que nós somos seres amparados, assistidos, que nós somos bem cuidados, que nós temos muita proteção ao nosso favor. É só a gente não esquecer isso, que a gente não se deixa afundar nesse mar da vida. E Jesus tem mais uma passagem também, que foi durante a tempestade, em que ele advertiu os discípulos também sobre esse problema. Vamos ver a passagem também. Será que se a gente estivesse com Jesus num barco, numa tempestade, a gente teria medo? Será que a gente teria medo? A gente teria medo sim, viu? Porque os discípulos já tinham visto coisas fabulosas de Jesus. Já tinham presenciado coisas extraordinárias. Por isso que ele falou isso. Onde está a fé de vocês? Vocês já sabem tanto, por que se deixaram levar pelo temor? E você sabe que hoje nós estamos nessa condição. Nós estamos num grande barco chamado Planeta Terra. E quem que é o capitão desse grande barco? Quem é esse grande condutor? Vou desligar o barulhinho da nossa chuva. Quem é esse grande condutor da nossa experiência nesse planeta, nessa viagem que a gente faz no espaço? É Jesus. Então não podemos ter dúvida, não podemos ter medo de que o nosso destino está sendo bem guiado, que nós estamos sendo bem amparados, bem assistidos. Nós estamos muito bem amparados, viu? Só que nós precisamos, naturalmente, ficar atentos para os problemas do mundo, naturalmente temos que tomar conhecimento, naturalmente temos que fazer a nossa parte para que o mundo melhore, agindo melhor onde estamos vivendo e vibrando amorosamente pelo mundo. Diariamente, em nossas preces, nós precisamos orar pela paz do mundo, pensarmos com amor nos líderes mundiais, Temos que pensar com amor nos nossos governantes. Nós gostamos de lembrar muito dos que nos governam para xingá-los, para dizer que eles fazem coisas erradas, não é isso? Vamos substituir essa crítica. Vamos, quando lembrarmos deles, fazer uma vibração amorosa para que eles possam ser sensibilizados, tocados. Quem sabe isso possa mudá-los, porque a nossa reclamação nesses anos todos de história do Brasil não mudou o perfil dos nossos governantes. Desde o tempo que Bezerra de Menezes era vereador, deputado na corte, que ele representava o povo, desde aquela época existiam problemas com os nossos políticos. De reclamarmos não mudou nada. Mas nós sabemos que a vibração de amor positiva, ela atinge as pessoas. Então vamos vibrar amorosamente pela humanidade, pelo planeta, por esses povos que estão se degladiando hoje. Vamos vibrar amorosamente pelos nossos irmãos na África, vítimas de tantos problemas históricos ali, de tantas situações lamentáveis. Vamos vibrar aqui pelas nossas cidades, pelos nossos bairros. Ao invés de a gente pensar que em determinado lugar ali, indivíduos infratores, vamos pensar ali há irmãos, ali há criaturas que Jesus está olhando, querendo que elas se modifiquem. Se a gente contribuir com essa vibração de amor, nós poderemos ajudar nesse grande processo de transformação do mundo. E dessa forma nós vamos espantar o medo da nossa vida, vamos nos sentir mais seguros, vamos ter aquela espontaneidade de agir de maneira mais fraterna e vamos ter mais força para viver. E quem sabe alcançaremos até os nossos sonhos, porque talvez o que está nos bloqueando a evolução, a realização dos nossos sonhos, é essa forma às vezes tão atemorizada de viver que nós estamos levando. E para confirmar que não podemos ter medo por nada nessa vida, vamos lembrar de uma recomendação a mais de Jesus. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Toda vez que a gente se sentir abatido, enfraquecido, lembremos dessas palavras de Jesus. Lembremos que Ele estará nos ajudando e lembremos também destas palavras: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus diz para a gente não ficar tendo medo de coisas que talvez aconteçam. Vivamos o presente, cuidemos daquilo que nos cabe hoje e não permitamos que o medo do futuro também tome conta de nós. E com essa mensagem, então, que nós encerramos, dizendo a todos que confiem na vida. Confie em Deus, confie em Jesus, confie na espiritualidade. Teremos momentos de lutas, de desafios, de problemas, talvez enfrentemos provas muito duras, mas nós teremos força para superá-las. Porque a nenhum de nós será dado fardo maior do que nós podemos carregar. A nenhum de nós é dado experiência que nós não temos competência de sairmos vitoriosos dessas experiências. Muito obrigado a todos. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.